Capítulo 7. Exemplos modernos de oração. Quando uma libélula despedaça sua casa e se ergue sobre uma pétala de safira, inicia-se uma peregrinação de 1 ou 2 dias sob o sol, sobre campos e pastos úmidos de orvalho. E ainda assim, nada pode exceder a maravilhosa beleza que a adorna. Nenhuma flor na terra possui um azul mais rico do que a pura cor de sua couraça. O mesmo acontece nas altas esferas espirituais. A mais completa amabilidade espiritual pode ser alcançada em um curto espaço de tempo, e a adolescência pode morrer com 100 anos de idade, tanto em caráter quanto em graça. História de David Brainerd. Deus não se limitou aos dias bíblicos para mostrar o que pôde ser feito através da oração. Hoje ele continua sendo o mesmo Deus de antes, que ouve as súplicas, mesmo nestes últimos tempos, não deixou a si mesmo sem testemunhas. A biografia da religião e a história da igreja nos fornecem muitos exemplos nobres e ilustrações fantásticas sobre a oração, sua necessidade, seu valor e seus frutos. Tudo isso com a intenção de incentivar a fé dos anjos de Deus e mostrar a urgência de orar mais e melhor. Deus não se restringiu aos tempos do Velho e do Novo Testamento para usar homens de oração como agentes de sua causa na terra. Ele se comprometeu a responder às suas preces da mesma forma como fazia com os santos do passado. Uma seleção das orações desses santos contemporâneos nos revelará o quanto valorizam a oração, o que ela significa para eles e o que significa para Deus. Tomem como exemplo o caso de Samuel Rutherford, um pregador escocês que, exilado no norte da Escócia, foi proibido de pregar e banido de sua casa e de sua pastoral. Rutherford viveu entre 1600 e 1661. Ele era membro da Assembleia de Westminster, diretor da New College e reitor da Universidade de St. Andrews. Dizem que ele foi um dos mais eloquentes e fervorosos pregadores do seu tempo, ou talvez de qualquer época da igreja. Os homens afirmavam que ele estava sempre pregando a respeito de suas preces e as de sua esposa. Alguém escreveu: aquele que o ouvisse orar ou falar lamentaria sua própria ignorância. Oh, quantas vezes ao observá-los fui convencido dos males da falta de sinceridade diante de Deus e da mornidão do discurso. Ele orava tanto pelo seu povo que chegava a dizer: aqui eu lutei junto com o anjo e fui vitorioso. Ele foi intimado a comparecer diante do parlamento para responder a uma acusação de alta traição, apesar de ser um homem de vasto conhecimento acadêmico e gênio raro. Em certos momentos, ele ficou deprimido e melancólico, especialmente quando foi banido e impedido de pregar, pois surgiram muitos murmúrios e acusações contra ele. No entanto, suas perdas e cruzes eram tão santas que Cristo se tornou cada vez mais importante em sua vida. Maravilhosas são as declarações de sua estima por Cristo. Esse devotado homem de oração escreveu, durante seu exílio, muitas cartas a pregadores oficiais do Estado, senhores temporais e espirituais, bem como a santos e honradas mulheres, todas transbordando uma intensa devoção a Cristo, nascidas de uma vida de profunda dedicação à oração. O ardor e o anseio por Deus têm sido características marcantes das grandes almas em todas as eras da igreja, e Samuel Rutherford é um magnífico exemplo disso. Ele exemplifica a verdade de que aquele que ora incessantemente será envolto em devoção e unido a Cristo pelas amarras da santa união. Então, havia Henry Martin, estudioso, santo, missionário e apóstolo na Índia, nascido em 18 de fevereiro de 1781. Martin embarcou para a Índia em 31 de agosto de 1805. Ele morreu em Tokal, na Pérsia, em 16 de outubro de 1812, a seguir uma parte do que ele disse sobre si mesmo enquanto missionário. Quanta sabedoria humana e quanto entendimento das Escrituras! quanto a comunhão com Deus e estudo do meu próprio coração, deve me preparar para o árduo trabalho de ser um mensageiro de Deus nas questões da alma. Disse um dos seus missionários: Oh, como poderia igualá-lo em suas excelências, em sua elevada piedade, em sua diligência, em sua superioridade em relação ao mundo, em seu amor pelas almas, em seu desejo constante de aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem às almas, em seu profundo envolvimento com o mistério de Cristo e em seu temperamento celestial. Esses são os segredos da maravilhosa impressão que ele deixou na Índia. É interessante e proveitoso destacar algumas das coisas que Martin anotava no seu diário. Segue um exemplo. Os caminhos da sabedoria parecem mais doces e razoáveis do que nunca, diz ele, e o mundo mais insípido e irritado. A coisa de que mais lamento é a minha falta de poder e a minha falta de fervor na oração em segredo, especialmente quando tento rogar pelos pagãos. O ardor não cresce dentro de mim na mesma proporção da minha luz. Se Henry Martin, tão devotado, fervoroso e dedicado à oração, lamentava sua falta de poder nas súplicas, quanto mais nossas frias e enfraquecidas preces poderiam nos reduzir a pó. Aliás, quão raros são tais homens de oração na igreja dos nossos dias. Novamente destacamos uma anotação no seu diário. Ele estivera doente, mas havia se recuperado e estava cheio de gratidão, porque fora a vontade de Deus restabelecer-lhe a saúde e a vida. Não que eu tenha recuperado minha saúde anterior, diz ele, mas me considero suficientemente restabelecido para prosseguir a minha jornada. Minha oração diária é para que o meu recente aborrecimento tenha atingido seu intuito e tenha me feito pelo resto dos meus dias mais humilde e menos autoconfiante. A autoconfiança muitas vezes me fez decair por caminhos terríveis e sem a graciosa interferência de Deus poderia se provar minha eterna perdição. Eu pareço ter sido feito de modo a sentir esse mal em meu coração, mais do que qualquer outro nesse momento. Na oração, ou quando falo e escrevo sobre o assunto, Cristo parece ser a minha vida e a minha força. Mas em outros momentos, sou inconsequente e orgulhoso, como se eu tivesse vida e força por conta própria. Tais negligências de nossa parte são uma redução de nossas alegrias. Entre as últimas partes do seu consagrado diário missionário, encontramos o seguinte: Eu me sento no pomar e penso, com doce paz e conforto em meu Deus, em minha solidão, no meu companheiro, meu amigo, meu consolador. Oh, que o tempo dê lugar à eternidade! Note as palavras minha solidão, longe dos antros ocupados pelos homens, em um lugar solitário, como seu Senhor. Ele foi para meditar e orar. Por mais que esse sumário seja breve, é suficiente para mostrar quão completa e fielmente Henry Martin exerceu seu ministério de oração. O trecho seguinte serve bem para concluirmos nosso retrato dele. Através da leitura diária das Escrituras, com a oração, ele foi se tornando mais e mais maduro no seu ministério. A prece e as santas escrituras eram as rodas de salvação com que ele trazia a vívida água do seu espírito sedento e imortal. Pode-se dizer verdadeiramente que ele sempre orava, rogando e suplicando no espírito, com toda perseverança ao que pôde observar. David Brainerd, missionário indígena, é um notável exemplo de um homem de oração e de Deus. Robert Hale fala sobre ele. Imbatíveis paciência e negação de si mesmo, uma profunda humildade, extrema prudência, infatigável diligência, tamanha devoção a Deus, ou tamanha absorção de toda a alma no zelo pela glória divina e pela transformação dos homens. Dificilmente pode ser encontrada igual desde a era dos apóstolos. Tamanha era o intenso ardor de sua mente, que ele parecia ter difundido o espírito do mártir sobre todos os incidentes ordinários de sua vida. O Dr. A. G. Gordon fala de Brainerd. Ao passar pela Normandia e Massachusetts, eu fui até o velho cemitério e tirei a neve que estava sob o topo de uma lápide e li essas simples palavras: A Sagrada Memória de David Brainerd, o fiel e devotado missionário de Susquehanna, Delaware e Stockbridge, Indians, da América, que morreu nesta cidade no dia 8 de outubro de 1717. Isso era tudo o que havia na lápide. Aquele grande homem realizou seu grandioso trabalho através da oração. Ele esteve sozinho nas profundezas das florestas, incapaz de falar a linguagem dos índios, mas passou literalmente dias inteiros em oração. Pelo que ele orava? Ele sabia que não podia alcançar aqueles selvagens, pois não compreendia sua língua. Se ele quisesse falar alguma coisa, teria primeiro que encontrar alguém que pudesse vagamente interpretar as suas ideias. Assim, compreendia que qualquer coisa que pudesse fazer dependeria absolutamente de Deus. Por isso, passou dias inteiros em oração, simplesmente para que o poder do Espírito Santo pudesse vir sobre ele, de modo que, sem dúvidas, aquelas pessoas não pudessem permanecer indiferentes diante dele. Qual foi a sua resposta? Uma vez ele pregou por meio de um intérprete bêbado, um homem tão intoxicado que sequer podia parar em pé. Esse era o melhor que ele podia fazer. Mesmo assim, grupos de pessoas foram convertidos através daquele sermão. Podemos atribuir isso apenas ao tremendo poder de Deus que lhe dava suporte. Agora, esse homem pregava em segredo na floresta. Pouco depois disso, William Carey leu sobre sua vida e, impulsionado por isso, partiu para a Índia. Payson leu a história de Brainerd quando era um jovem de cerca de 20 anos e afirmou que nunca ficou tão impressionado com nada na vida quanto com a história de Brainerd. Munray e McShane a leu e, do mesmo modo, ficou profundamente impactado. Mas tudo com que me importo é simplesmente reforçar o pensamento de que uma vida em segredo cujos dias são passados em comunhão com Deus e na busca de alcançar a fonte do poder é a vida que move o mundo. Aqueles que vivem tais existências podem ser rapidamente esquecidos. Pode ser que ninguém lhes faça um elogio quando partirem. O grande mundo pode não os perceber, no entanto, aos poucos, o grande fluxo gerado por suas vidas começará a se manifestar, como no caso desse jovem rapaz que morreu por volta dos 30 anos. O espírito missionário do século XIX deve mais às orações e à consagração desse jovem rapaz do que a qualquer outro. Por isso digo, quão memorável é Jonathan Edwards, que cuidou de David Brainerd ao longo dos meses em que ele lentamente sucumbia à tuberculose. Edwards poderia ter dito: Eu louvo a Deus pela sua providência, que permitiu que ele morresse em minha casa para que eu pudesse ouvir as suas preces, testemunhar a sua consagração e ser inspirado pelo seu exemplo. Quando Jonathan Edwards escreveu aquele grande apelo para que a cristandade se unisse em oração pela conversão do mundo, o que se tornaria o chamado do trompete das missões modernas. Sem dúvida, ele estava sendo inspirado por esse missionário moribundo. A respeito do espírito de David Brainerd, John Wesley deixou seu testemunho. Eu preguei, e em seguida realizei uma arrecadação para as escolas indígenas na América. Uma quantia significativa de dinheiro foi coletada. Mas será que o dinheiro pode converter pagãos? Encontrem pregadores como David Brainerd e nada poderá permanecer diante deles. Porém, sem esses mensageiros, o que podem fazer o ouro e a prata? Nada mais do que chumbo e ferro. Alguns dos extratos do diário de Brainerd são importantes para mostrar que tipo de homem ele era. Minha alma sentiu uma agradável, porém dolorosa preocupação, escreve ele, de que eu não passe mais momentos sem Deus. Oh, que eu possa sempre viver para Deus. No final da tarde, fui visitado por alguns amigos e passei esse momento em oração, de modo que a conversa pendeu para a edificação. Foi um momento confortável para minha alma. Eu senti um ardente desejo de passar cada momento com Deus. Deus é inexpressivamente gracioso comigo de forma contínua. No passado, ele me deu inexprimível doçura por meio da performance do dever. Frequentemente, a minha alma tem se alegrado muito com Deus, mas tem estado pronta a dizer: Senhor, é bom estar aqui. E se empregar a preguiça enquanto vivo a doçura dos meus sentimentos. Mas ultimamente Deus tem se contentado em manter a minha alma faminta quase que continuamente, de modo que tenho sido preenchido de uma agradável dor. Quando eu realmente me alegro com Deus, sinto meu desejo por Ele mais insaciável e a minha sede por santidade fica mais inextinguível. Oh, que eu possa sentir essa contínua fome e não ser impedido, mas sim animado pelos grãos de areia do Canaã, a prosseguir pelo caminho estreito, para o desfrute e a posse completos da herança dos céus. Oh, que eu nunca perca tempo em minha jornada celestial. Parece que um miserável profano como eu nunca poderia chegar a essa bem-aventurança de ser tão santo quanto Deus é santo. À luz do meio-dia, eu ansiava pela santificação e pela conformidade com Deus. Oh, essa é a única questão, é tudo. Próximo da noite, eu desfrutei de tanta doçura na oração em segredo, que a minha alma ansiou pela chegada ao mundo dos céus, o abençoado paraíso de Deus. Se uma pergunta pudesse ser feita sobre o segredo do Espírito Celestial de David Brainerd, sua profunda consagração e exaltado estado espiritual, a resposta seria encontrada na última frase acima. Ele se entregava intensamente à oração em segredo e era tão próximo de Deus em sua vida e espírito que a oração trouxe ainda mais doçura à sua alma interior. Nós citamos os casos acima como ilustrações do grande e fundamental fato de que os grandes servos de Deus eram homens devotados ao ministério da oração. Eles eram agentes de Deus na terra, servindo-o dessa forma e levando seu trabalho por meios santos. Louis Armes nasceu em Hanover em 1809. Chegou um momento em que ele estava poderosamente convicto do pecado. Ele disse: "Nunca soube o que é medo, mas quando reconheci meus pecados, estremeci diante da ira de Deus, de modo que meus ombros tremeram." Ele foi profundamente convertido a Deus através da leitura da Bíblia. O racionalismo, a ortodoxia morta e o interesse por assuntos mundanos tomavam conta de multidões ao redor de Hesmonburg, sua cidade natal. Após a morte de seu pai, um ministro luterano, ele se tornou seu sucessor. Ele começou com toda a energia da sua alma a trabalhar para Cristo e a desenvolver uma igreja de tipo puro e forte. Os frutos logo se tornaram evidentes. Havia um avivamento em cada mão. A frequência nos serviços públicos aumentou, a reverência pela Bíblia cresceu, a conversação sobre as coisas sagradas reviveu, enquanto a infidelidade, o interesse pelo mundano e a ortodoxia morta desapareceram como uma nuvem que passou. Armes proclamou um Cristo consciente e constante, o Consolador, na plena energia de sua missão, trazendo avivamento ao poder e à piedade apostólica. Toda a vizinhança passou a ir regularmente à igreja. O sábado foi restaurado à santidade e guardado com estrita devoção. Altares familiares foram erguidos nas casas, e quando o sino do meio-dia tocava, cada cabeça se curvava em oração. Em um curto período de tempo, todo o aspecto da cidade estava mudado. O reavivamento em Hermansburg foi essencialmente um reavivamento da oração, centrado na prece e nos produtivos frutos de uma rica e abundante colheita. William Carvosso, um líder metodista dos velhos tempos, é um dos melhores exemplos que os tempos modernos oferecem da vida religiosa dos cristãos na era apostólica. Ele era um líder de orações, um líder de classe, um administrador e curador. Mas nunca aspirou a pregar. Contudo, foi um pregador de primeira qualidade e um mestre na arte e na ciência de salvar almas. Carvosso é um exemplo singular de um homem que aprendeu os mais simples rudimentos tarde na vida. Próximo dos 65 anos, nunca havia escrito uma frase sequer. mas produziu cartas que poderiam formar livros, além de uma obra que é reconhecida como um clássico espiritual na grandiosa e mundial Igreja Metodista. Acredita-se que nenhuma página ou letra tenha sido escrita por ele sobre qualquer assunto que não a religião. Aqui estão alguns dos seus breves clamores que nos dão uma ideia do seu caráter religioso. Eu quero ser mais como Jesus. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Não me vejo fazendo nada, ó Deus, além de estar continuamente preenchido da tua presença e glória. Esse era o constante clamor de sua alma, e esse impulso interior, forte, movimentava o homem exterior. Certa vez, ouvimos-lo exclamar, glória a Deus, é uma manhã sem nuvens no céu. Dias sem nuvem eram comuns em sua religião ensolarada e em seu espírito alegre. A contínua oração e a prática de direcionar toda a conversação para Cristo, em toda a companhia e em cada lar, era a inexorável lei que ele seguia até retornar ao lar espiritual. No aniversário do seu nascimento espiritual, quando ele nasceu de novo, trazia a mente e declarava com grande alegria de espírito: abençoado seja o teu nome, ó Deus. O último tem sido o melhor de todos. Eu posso dizer junto de Bunyan: eu cheguei nesta terra onde o sol brilha noite e dia. Eu agradeço a ti, ó meu Deus, por este céu, por este elemento de amor e alegria no qual a minha alma agora vive. Aqui há um exemplo das vivências espirituais de Carfosso, que são muitas. Ele diz: algumas vezes tive momentos de memorável visitação da presença do Senhor. Eu me lembro bem de uma noite em que na cama eu me sentia tão cheio, tão tomado pela glória de Deus, que mesmo que mil raios de sol brilhassem ao meio-dia, o brilho dessa glória divina os teria eclipsado por completo. Eu fui compelido a gritar de alegria. Era o poder dominante de graça salvadora. Foi quando eu novamente recebi a chancela e a seriedade do Espírito no meu coração. Vendo a glória do Senhor como se estivesse em um copo, eu fui transformado na mesma imagem da glória pela glória através do Espírito do Senhor. A linguagem falha em fazer uma justa descrição do que eu ali vivenciei. Eu nunca poderei esquecer desse momento, nem em toda a eternidade. Há muitos anos, fui selado pelo Espírito de uma forma similar. Outro dia, enquanto caminhava, fui arrastado a me desviar da rua e, diante da abóbada celeste, fui compelido a ficar de joelhos e orar. Eu não estava orando a Deus antes de ser por Ele visitado, de forma a ser subjugado pela glória divina, e eu gritei até ser ouvido em uma longa distância. Havia um peso da glória que eu parecia ser incapaz de suportar no meu corpo. E diante disso eu gritei, talvez imprudentemente: Senhor, estende a tua mão. Nesse glorioso batismo, essas palavras vieram ao meu coração com indescritível poder: eu estou sendo selado contigo até o dia da redenção. Oh, eu anseio ser mais preenchido de Deus. Senhor, encoraja-me com mais seriedade. Eu quero ser mais como Jesus. Não vejo nada até que eu vá fazer além de ser continuamente preenchido com a divina presença e glória. Eu sei que tudo o que tens é meu, mas eu quero sentir uma íntima união. Senhor, aumenta minha fé. Esse era William Carvosso, um homem cuja vida foi impregnada pelo espírito de oração, que viveu de joelhos para falar e que pertencia àquele grupo de santos de oração que abençoaram a terra. Jonathan Edwards deve ter se colocado entre os santos que oram como um homem que Deus poderosamente utilizou como instrumento de oração. Assim como na Nova Inglaterra, a pureza de coração deve estar enraizada na fundação de áreas, onde cada homem é um verdadeiro líder para seus companheiros, um ministro do Evangelho de Cristo e um constante aprendiz no santo ofício da oração. Uma amostra dos clamores desse elevado homem de Deus é apresentada na forma de uma resolução que ele fez e que foi posteriormente escrita. Estou resoluto, diz ele, a me exercitar em tudo isso durante toda a minha vida, a saber, com a maior sinceridade, declarar os meus caminhos a Deus e repousar abertamente meu espírito nele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, dores, medos, esperanças, desejos, tudo e toda circunstância. Não nos surpreende com isso que o resultado de uma oração tão fervorosa e honesta era levá-lo a escrever o seguinte em seu diário: é a minha contínua disputa noite e dia e minhas constantes perguntas de como eu poderia ser mais santo e viver de forma mais santa. O céu que eu desejei é um céu de santidade. Eu prossegui com a minha ávida busca por mais santidade e mais conformidade ao Cristo. O caráter e o trabalho de Jonathan Edwards exemplificam a grande verdade de que o ministério de oração é um caminho eficiente em cada vida e obra verdadeiramente ordenadas por Deus. Ele mesmo fornece alguns detalhes sobre a sua vida na infância. Poderia ser chamado de Isaías da dispensação cristã. Nele reuniam grandes poderes mentais, ardente piedade e devoção aos estudos, incomparavelmente salvos devido à sua dedicação a Deus. Isso é o que ele dizia de si mesmo. Ele dizia: quando garoto, eu costumava orar em segredo 5 vezes por dia e passava muito tempo em conversação religiosa com outros garotos. Eu costumava me encontrar com eles para orarmos juntos. Essa é a vontade de Deus, através da sua maravilhosa graça, que as preces dos seus santos se tornem o grande e principal meio de levar os desígnios do reino de Deus para o mundo. Orem muito pelos ministros e pela Igreja de Deus. Os grandes poderes da mente e do coração de Edwards foram exercitados em busca de um consenso na extraordinária oração do povo de Deus em todos os lugares. Sua vida, seus esforços e seu caráter exemplificam esse princípio. O céu que eu desejo é um céu onde fico com Deus, uma eternidade passada na presença do divino amor e na santa comunhão com Cristo. Em outro momento ele disse: a alma de um verdadeiro cristão parece uma pequena flor branca na primavera, humilde no chão, abrindo seu peito para receber os agradáveis feixes da glória do sol, regozijando-se como se estivesse em um calmo êxtase, difundindo uma doce fragrância ao redor, permanecendo pacífica e amavelmente no meio das outras flores. Novamente ele escreve: uma vez, enquanto eu caminhava pela floresta cuidar da minha saúde, desci do meu cavalo em um local afastado por que costumava me retirar para contemplação divina e oração. Tive uma visão extraordinária da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e os homens e da sua maravilhosa, grandiosa, pura e doce graça e amor, além de sua humilde e gentil condescendência. Essa graça, que parecia tão calma e doce, também se mostrou grandiosa acima dos céus. A pessoa do Cristo apareceu inefavelmente excelente, com uma grandeza maravilhosa, suficiente para englobar todo pensamento e concepção. E essa experiência perdurou até onde posso julgar, por cerca de 1 hora. Isso me manteve, na maior parte do tempo, em um fluxo de lágrimas e choro em voz alta. Eu senti uma urgência para que a minha alma fosse, de um modo que não sei explicar, esvaziada e aniquilada, para se deitar sobre o pó, de forma a ser preenchida apenas por Cristo e amá-lo de todo o meu coração. Assim como aconteceu com Jonathan Edwards, esse mesmo fenômeno se verifica em todos os grandes intercessores. Por meio de uma dedicação pessoal a Deus, eles alcançam uma condição santa e eleita de alma e coração, vivenciando períodos de revelação divina que tornam certas épocas de suas histórias espirituais inesquecíveis. Nesses momentos, a fé se eleva com asas como as das águias, proporcionando uma nova e completa visão de Deus. uma compreensão mais profunda da fé, uma percepção mais doce e clara de todas as coisas celestiais, além de uma íntima e abençoada comunhão que garante acesso a Deus.